Aquele é Flor, cansado pelo Mário pra casa Edson, Rio de Janeiro. Juntam Belo e Jasmineiro, dois felizes namorados, se sentaram bem, cuidado. E Cupido traiçoeiro, numa telha transformado, quer o mel tirar da flor que dá o amor. Sendo lírio perfumado, se introduz rapidamente, e o amante de repente vai ceder o mel da flor, que embriaga o coração. E do amante ouviu amor essa canção. Porque não sou eu, a pele sou a flor, a flor. Pra dos lábios teus gozar o mel de amor, de amor. Porque não sou eu, a pele sou a flor, a flor. Pra dos lábios teus gozar o mel de amor, de amor. Nesta tarde tão ditosa, em que o céu era formoso e que a fonte além cantava, dizia o lírio cheiroso, madrigal de amor a rosa, que tristonha se inclinava tão formosa. E o amante se abrasava, junto à moça de repente, quer beijar-lhe o colo ardente. Ela de olhos baixos chora, mas na boca um beijo implora. E do amante ouviu amor essa canção. Porque não sou eu, a pele sou a flor, a flor. Pra dos lábios teus gozar o mel de amor, de amor. Porque não sou eu, a pele sou a flor, a flor. Pra dos lábios teus gozar o mel de amor, de amor.